Matriculados, ensinados pela escola do crime. Normalmente jogam pelo mesmo time. Silvio Linhares no rádio, crime pop alto. Humilhação de bandido é um lugar marcado. Tá ligado como é no Gama. Polícia mata simplesmente pra ganhar fama. Eles têm os seus rostos estampados em jornais, dizendo que matam apenas marginais. Mas que marginal é esse que acorda tão cedo, que prepara sua marmita, pois a fome dá medo, que sempre bate o seu cartão a 7 pontos e na volta pra casa se encontra em confronto. IML, exame de corpo delito. Se depender dos camaradas, estamos fudidos. Também não é diferente aqui na Ceilândia. Te fuzilam primeiro, te mostram a ganância. Tamanha sua ignorância, você tá ligado. Se eu estiver mentindo, me prove o contrário. Desnorteados estavam, 11 foram mortos. Salva de tiros, enterros, fatos e fotos. Preenchendo jornais, página criminal. Meu nome é rei, véi. Cirurgia moral, Ibope em alta, mês de maio, 95. E a guerra continua entre polícia e bandido. Mais de 30 tiros, calibres diferentes, perfurado de balas na mente. Não sou marginal, também não prega moral. Tenho amor aos meus filhos, não quero me dar mal. É, você sabe que a verdade é foda. Viver, sofrer, viver, cadeira de rodas. Protege a sua casa e sua família. Cuidado com os cana de Brasília, merecer respeito, fazer-se respeitado. Proteger os seus filhos antes de ser jogado. Reze por todos nós, cuidado com o pó. Procure um caminho, véi, que seja melhor. Agora chegou a hora, tem que se ligar. Deixou o ferro na cintura, é bom se preparar, cuide só. É, véi, infelizmente jogaram mais um. Proteja a sua casa e sua família. Mas na verdade, cuidado com o pó. Cana de Brasília, mas na verdade todo mundo ainda sonha. Os homens estão lá, esconde a maconha. Proteja sua casa e sua família. Cuidado com os cana de Brasília, mas na verdade todo mundo ainda sonha. Os homens estão lá, esconde a maconha. Nível de educação, pouco tem seus pais. Formatura presente, diploma de marginais. Faculdade do crime, formandos em ação. Especialista em gramas, talvez primeira lição. Um quarto, dois terços ou uma lata e meia. Difícil é acreditar em cabra de peia. Mulher safada, sempre duas caras. Tocar é foda, abre as pernas, depois punhaladas. Na madrugada considera-se a lei do mais forte. Sua arma cospe fogo e enganando a morte. Mas na verdade todo mundo aqui ainda sonha. Os homens tão na área, esconde a maconha. Dispensa o ferro se não vai render. Porrada nas ideias, véi, é pra valer. Aí me lembro dos que já morreram de graça. É melhor então, irmão, se ligar na parada. Ficar na manha que já vão embora. Já que pra amanhecer, falta algumas horas. Tem muita coisa ainda pra rolar. Dinheiro, tráfico de drogas em qualquer lugar. Cadáver no chão, considerado ou não. Afogado no seu próprio sangue destinado. Considerando e respeitando é a nossa lei. Dos quais muitos amigos mortos já numerei. O carcará tá na área cortando vento. Sobrevoando, iluminando o cerrado adentro. Mais adiante uma fogueira, algo tá rolando. Rapaziada ao redor parece que estão fumando. Faróis apagados, ferros engatilhados. E um pouco de cuidado, irmão, é necessário. Um burro preto nas manhas, em alto conceito. Oito na cintura, esse é o meu jeito. Hoje é quinta, dia de visita e sem medo. Visitarei um chegado que há muito tempo não vejo. Marcado o corpo, sua pele embranquecida. Pra sair daqui ainda faltam alguns dias. Vou sair fora, tá nos tempos de chegar. O dia é curto e a noite é longa, já vai começar. O destino é minha casa, agora tudo em paz. Cada um em sua toca, véi, até mais. Proteja sua casa e sua família. Cuidado com os canos de Brasília. Mas Música.